Meu Cristo ladrão, nasceste entre animais, ó meu Jesus, morreste entre ladrões. Por quê? Há uma resposta à fé que eu tenho me conduz. Tu, Rei dos Reis, potência criadora de 1.000.000.000 de mundos formidáveis girando nos abismos siderais, chegaste a nós em simples manjedoura. Oh, que emoção sublime, ora, me invade, para nos dar o exemplo da humildade, do desapego aos bens materiais, provando logo aquilo que dirias mais tarde. Benditos os que têm a alma despojada, o espírito de pobres, sem querer mais nada além da glória de seguir meus passos, caindo eternamente nos meus braços. Morreste entre ladrões, escândalo, vergonha, 1.000 vezes não. Tu sempre foste um deles. És o infinitamente santo e bom ladrão, porque roubaste, ó Cristo, para todo sempre, o meu outrora triste, amargo e tão vazio, mas hoje apaixonado e alegre coração. O sermão do Bentevi. Madrugadinha, teimosa a luz expulsa a escuridão, e uma chuvada encharca Santarém. Eu sinto frio, intenso frio, porém de minha cama escuto uma canção. Um Bentevi a tiritar também, ensopadinho dá-me uma lição. Pois maltratado em meio ao dissabor, louva bem alto nosso Criador. Ouço o gorjeio e encabulado extraio esta mensagem que me traz logo muito mais coragem. Mesmo sofrendo o passarinho canta, bendiz a Deus e sua mágoa espanta. Quem dera, ó gente, que também fizéssemos das nossas cruzes um bonito hino e justa glória ao Todo-Poderoso, não esquecendo o ensino tão formoso do Bentevi humilde pequenino. A um ateu. Para quem crê, as provas da existência de Deus são desnecessárias. Para quem não crê, são inúteis. Quem crê num Deus eterno e onipotente não precisa de provas e argumentos, pois o descobre a todos os momentos, dentro de si, nas coisas, na sofrida gente e até no rosto das pessoas úteis. A quem não crê, porém, no Criador, de sua existência as provas são inúteis. Não perderei meu tempo, então, amigo, a discutir religião contigo. Não, não, tuas razões confusas não receio, pois quanto mais blasfemas, tanto mais eu creio. Dirijo a ti, contudo, este pedido. Se tu não crês, respeites minha fé. Não vomites o fel que tens contido no coração, nos gestos e no olhar até. Não escarres teu ódio sobre a esperança que sustém minha alma. Se te falei de Deus, foi pura e simplesmente porque esqueci de Cristo a frase contundente. Não dês aos cães as coisas sacrossantas, nem aos porcos atires pérolas divinas, pois eles poderão voltar-se enfurecidos e espedaçar-te, filho, em meio aos seus dormidos. Então, amigo, deixa-me em paz com Jesus. Se preferes ficar a espojar-te na lama, não impeças que eu viva banhado de luz. Cristo e a Muriçoca. por que buscais entre os mortos aquele que viveu? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lucas 24, 5. Certa beata entrou na sacristia no triunfal domingo da ressurreição. Junto ao vigário enérgica insistia numa esquisita e tola devoção. Para ali completar seu íntimo conforto, desejava rezar aos pés do Senhor morto. Paciente, o padre explica-lhe sorrindo: minha senhora, o dia se faz lindo. O vento acaricia o buliçoso rio. Tudo é mais belo, Cristo ressurgiu. Cristo está vivo, alegre-se também. E a velha não queria acordo com ninguém. Saiu a resmungar na direção do porto. Só aspirava mesmo orar ao Senhor morto. O sacerdote à noite foi dormir, pensando ainda na criatura estranha. Mas a esquadrilha infame não se acanha, qual mil demôniozinhos a unir, e Deus o servo assente sem descanso toca a dar bofete em tanta, tanta muriçoca. Perdendo o sono, põe-se a meditar. Entre dois tapas em seu próprio rosto, descobre de repente um símbolo invulgar. No rol de fatos que lhe foi proposto, nesse bendito dia ele coloca Jesus ressuscitado em cada muriçoca. Blasfêmia? Não. Mensagem bela e original consegue retirar dos irritantes diabos. Se Cristo nos belisca, afasta-nos do mal, fugimos dele até ficamos bravos. Não me chateis, deixa-me, não peças isto. Eu te prefiro mesmo ao morto, ó Cristo. Sim, porque morto é surdo, cego, indiferente. Eu fico sendo injusto, omisso e pecador, e tu não podes mordiscar a gente. Mas vivo como estás, domina-me o pavor. É tal meditação que a insônia lhe provoca. Lá vens de novo, ó Cristo, nesta muriçoca.